os irmãos, só os função, bem boladão. Olha só, estamos juntando. Eu voltei, eu por mim, então gira a catra. Que eu vim de lá do barão. E se moscar, nós cata sem caô, mó calor. Então tira a camisa pra não chamar atenção. Eu tiro a peça da cinta e vão. A função tá louca, pede break, registra com a bomba no bolso e a granada. Polícia, outra noite, sábado. Eu louco, trepado, com ouro no pulso, o olho quase fechado. Aqui ninguém vai correr, mas eles querem me cortar. Com a fura na mão, cês querem, então vem pegar. Meus parceiros, comigo os traidor vai cair, vai se fuder. Cês nunca vão me ver sorrir. Sente a vibe, o flow, o fluxo, a brisa, o cheiro do maio, facção na camisa. Com cabelo amarelo, um boné travado. Os inimigos gelou, nós atacou pelos lados. Mó função, os moleque na sede, é o poder. É os preto, eles tremem, vai derrubar, quero ver. Vem cá, mostra a cara, porra, vai sem se esconder. Eu vou honrar os pretos sem medo de morrer. Acima de tudo é foda o sistema. Atitude a caráter, sei que me traz problema, niga. É só o corre, levanta a mão, os função. Essa porra de Brasil agora é Afeganistão. Só os irmãos, só os função. Cês quer Xandão? Pode vir que a gente tem. Vida bandida louca e vivendo bem. Vamos brindar, irmão, que assim sim. Então vem. Se elas quer, deixa elas entrar também. Cês quer Xandão? Pode vir que a gente tem. Vida bandida louca e vivendo bem. Vamos brindar, irmão, que assim sim. Vamos viver nós por nós, então. Vamos brindar, então vão, vai. Sem cair, irmão, vamos brisar. Rua chama, cara, e as quebradas são minhas. Minha mãe, eu tô louco e pras favelas eu sou vida, ha. Preto rebelde, louco e sem vergonha. Achou que ia me calar legalizando a maconha. Solidão é uma arte, eu gosto de tá sozinho. Eu não conheço ninguém, só confia em mim. Será que o fim é o início? Sei de nada, dom. Temo acabar como chorão ou champignon. Pelas esquinas, pelos becos, sei que cê me registra. Tô na sua quebra, na sua erva, na fuga dos polícia. Boladão, cê me acha um rebelde sem causa? É, talvez eu seja a explicação. Tá na alma, lá na quebrada em que cresci. Sei que a vida foi dura, hoje bebo Bacardi. Mas ainda odeio puta, tô estudando, graduando pra fuder o sistema. Sei que um louco inteligente pode causar problema. Homens negros no poder, no estilo Obama. Resgatando e retirando os moleque da lama. Quem é de lá já tá ligado que igualdade não tem. Sociedade racista não respeita ninguém. Mas aí, cê é bem mais, irmão, cê é capaz. Fique longe da prisão e das manchetes de jornais. Então vem, se elas querem, deixa elas entrar também. Cês querem...